bagulho doido. Get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Valeu, meu parceiro Lu Julian! Ele chega no dia amor! Tá comigo e doidando! Vai de neném! E agora, garoto! Eita porra, caralho, novinha, filha da puta! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Toma. Vai pipocando! Vai doidando! Vai pipocando! Vai doidando! Toma, toma, toma. O meu parceiro Erlen Santos. Bora, Jaque. Aniversário dela, papai. Primeiramente, primeiramente. Um, dois, três, quatro. Toma no caqueado, na batida, no gingado. Toma no caqueado, na batida, no gingado. Tá de cobiçado, do Olivinho. Mas ela quer os envolvendo, ela quer dar pra bandido. O meu parceiro Juninho, ela quer. Na Royal Black tá comigo também. Então vou ter que levar a jogada na minha cara. Então vou ter que levar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma. E meu parceiro Rock! Sério, Jailson! Menina de bebesta do Tapanã, tá todo mundo doidando, valeu! Elas me adoram. Vem embora, vem embora. Que hoje eu tô que tô. Hoje eu tô de Rock. Vou sentar com força, hoje eu vou sentar com força, machucando esse piro. Vai, tio boy! Vai! Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão. E o aniversário do Benzema, sempre curtindo. Vai, papai. Eu vou suíte. Oi, ai. Eu vou pro baile da galera. O meu parceiro Michel Paulo Paulada. O meu parceiro Tapão. Tá todo mundo. Quem você gosta, eu te deixo. Se tá na tira, vou ver te toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai pipocando, vai doidando, vai doidando. Bota pra cima. Ei, oh. Vava vantagem, né, bebê? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem, cicatriz. Dinheiro na carteira. Tatuagem, cicatriz. Passagem na cadeira. Eu. Parado no bailão. No bailão. Ela com o popozão. Deixa eu mandar um abraço muito bacana aqui pro meu vereador do Guamá, Dali Zezinho, o vereador do Rock Doido. Toma no caqueado, toma, toma no caqueado. Toma no caqueado, toma, toma no caqueado. Toma, toma, toma. Bora, Tureba. Bora, meu parceiro Iago. E toma, toma, toma, toma, toma. Um, dois, vai. Oh. Bora, Cíntia. Bora, minha amiga, tamo junto. Só pra esquentar no pompino. Um, dois, três, explode. Vai sentando, Juni, vai. Se quer dar o olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Opa! Tu já sabe qual é. Vale, meu parceiro Rafinha. Você, o Adriano. Como tá o bigodinho? Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra mim, olhei pra mim, olhei pra mim. Olha pra mim, olha pra mim, desgraçado. Olha pra mim que começou o bagulho doido. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau. Pode avisar lá, viu? Pode avisar todo mundo que hoje eu vou pro Robson. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Deixa na batida, na batida, na batida. Deixa logo lançar o convite aqui. Dia 11 de maio vai ter aniversário do cobiçado, viu? A vibe vai pipocar no Palácio de Mari. Dia 11 de maio não vai ter pra ninguém, não. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Vai pipocando tudo, tudo, tudo. Oh! Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem. Vai, meu DJ. Não sou DJ, sou carregador da palhagem. Só presta atenção. Agora vejam só. O bangu virou. Agora vai sofrer na minha mão. Provado seu desprezo. Bora de Sumelo, bora Jane. Uma poderosa super bis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Eu falei que ia pipocar no bobinho, no bobinho, no bobinho. Explode o bagulho. Deixa no solinho, deixa na batida, deixa no solinho, deixa na batida, deixa no solinho. Cobiçado, pipoca esse bagulho. Pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou. Mais pólvora, mais pólvora, mais pólvora, artilharia! E toma no caquiado, toma no caquiado, toma, toma, toma, toma, artilharia, prepara! Canhões, artilharia, mais pólvora, pronto! Te fala onde é, viu? Põe a mãozinha pra cima e grita. No coração de apaixonado, vai cobiçado. Valeu, meu parceiro, DJ Nenê, ele, o Anderson Melo, e seu grande amor, Jânio, aqui do ladinho. O meu parceiro, Julião do Uber, vai, meu Uber. Lutei por nós dois. você. Nunca mais. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só meu amor, você é meu. Vem cobiçar. Tu é cobiçado. O cobiçado do Pará. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela vai pro rock doido, vestida de supreme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, vai, vai, vai, vai, vai, vai, fala minha amiga, tá de malemos, bate no peito. Dá-lhe um soco nesse desgraçado aí do teu lado. Dá-lhe um soco no peito dele e manda ele soltar aquele arrodo. É Rob na veia. Vai pipocando tudo! I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Toma! E o Marcelinho tem pra mim aí hoje? Mais pólvora! Só te falar uma coisa, viu? Deixa eu te falar, acabou o gás de casa. Tem como tu me emprestar esses 100 reais? Porque o único dinheiro que eu tenho aqui é pra me beber aqui. É pra me beber. O único dinheiro que eu tenho aqui é pra me beber aqui. É pra mim lá pra beiradinha daqui a pouquinho. Bebe esse final de semana. Vai, Júnior Santorini. Vai, meu parceiro! O Bad Boy tá comigo também, meu parceiro Yuri! Tá todo mundo pipocando! Bora beber, Tureba! Eu tô enganando com o Tureba! Vai, vai! Minha amiga muito chata. Para, Cíntia. Vai. O meu parceiro Rodrigo GDG. Bora, Rodrigo. Prepara dia 11. Vai com tudo, Juninho. Vai, vai, vai, vai, vai. Ali na terra, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, sempre curtindo. Dinheiro no bolso e te... Bora pagar! Eu vou pro baile da galera. Ah, ah, ah, ah, de... Tio Boi tá comigo. Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta. Eu te deixo assim, tá lá, te levo no meu, te dou pra pasta. Vá, vá, vá, tá suína. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vá, vá. Toma, toma, toma, vá, vá. Toma, toma, toma. Ei, Julião! Toma, toma, toma, toma, toma. Só presta se for desse daqui, viu? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santorini. Conhece, conhece, conhece. Conhece. Conhece. Conhece. Conhece. Conhece. Conhece. Conhece. Vai, Renan, doideira! Tu tá como, Renan? Só na manha, só na manha, só na manha, só na manha. Só na manha, só na manha, só na manha. Vai! Bota nela, bota nela, bota nela. Bota aqui! Bota nela, bota nela, bota nela. Bota aqui! Bota nela, bota nela. Então já quero agradecer. Bota nela, bota nela. O Morgão de parceiro. Bota nela. Pensei mal aqui na minha esquerda. Bota nela, bota nela, bota nela. Rapaz, bota nela, bota. O crocodilo tá lá no quintal, né? Ela bota nela, bota. Lá no quintal de casa. Ela bota nela, bota. Lá no quintal do setor. Ela bota nela, bota. Olha, falou cobiçado, eu vou festejar meu aniversário lá do teu ladinho. Bota nela. Lá no Robson. Bota nela. Eu bato no peito e digo. Mega Robson. É Rob na veia. Então vai pipocando, não, bota nela, bota nela. Vai, garoto! Ele, seu grande amor. Tá comigo e doidando. Vai, Stephanie. Vem, novinha. Novinha, vem, vem, vem, vem, vem, vem, Júnior. Vem, Júnior. Vem, Aline. Vem, vem. Eu vou chamar, vai. Vem, vem, vem, vem, vem. Rabale, rabale, vai. Rabale, vem. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Explode o bagulho. DJ Lohan tá tocando. Vai, Nath do Periquitão, ô. Bora, minha produção, gordinho. Qual DJ que tu tava louco? Cobiçado. Tudo apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo. E deixa tudo no escurinho. Apaga, apaga tudo. E deixa tudo no escurinho. Apaga, apaga tudo. E deixa tudo no escurinho. Apaga, apaga tudo. Apaga tudo que o bagulho vai começar a ficar frenético. Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo. Vai. Primeiramente, valeu cada um de vocês de aqui com a gente. Segundamente, vai até 5 da manhã. Terceiramente, terminando aqui tem beiradinha, viu? Então, boa noite, povo, que é. Já cheguei, papai! Vai, vai, vai! Eu tenho dito, assim como a gente toca pra mil, a gente toca pra cem também. Vai, vai pipocando! O cobiçado, essa é a vibe do cobiçado. Começou o blackout aqui no rock doido. Começou o blackout aqui no rock doido. Vai apagando tudo, vai apagando tudo, vai apagando tudo. Vai apagando, vai, vai, vai. Tem hora que bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass. A piranha dá mau valor de pegar ele. Tô comendo chicolé. Tá comendo chicolé. Chicolé é muito bom. Chicolé é muito bom. Tô comendo chicolé. Tá comendo chicolé. Chicolé é muito bom. DJ Lohan que tá tocando. Tô comendo chicolé. Tá comendo chicolé. Chicolé é muito bom. Chicolé é muito bom. Tô comendo chicolé. Chicolé é muito bom. Chicolé é muito bom. Aí a mulher do meu parceiro Rock ligou pra ele. Aí ele pegou, atendeu e falou assim. Aí ela falou: amor, tô tentando te ligar, só tá dando deixa esse recado. O que que tá acontecendo contigo? Aí meu parceiro Rock diz assim pra ela: você desapareceu. Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no hobby, eu tô no rock, eu tô no hobby. Por que você desapareceu? Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Eu... Vai, Durama! Eu tô no rock. Vai, vai! Ei, meu DJ, ei, meu DJ. Fala, mulher! DJ. Fala, mulher! DJ. Fala, mulher! DJ. Ei, meu DJ. Oi? Ei, meu DJ, faz um favor. Toca me olhando e me chamando de amor. Toca me olhando e me chamando de amor. Chama... Toca o sim, bebê. Chamando de amor. Toma, toma, toma, toma. Bola. Ela é do tipo que gosta muito de conversar. Gosta de ficar de papapá. Faz se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina mete muito gostoso. Dá pra ver, ela gosta do que faz. Novinha, safada e simpática. Deixa o Kevin com gosto de quero. Vai, a bola pro pai, vai na minha vai. Descendo, descendo. Vai, a bola pro pai, vai na minha vai. Descendo, descendo. Vai pipocando, pipocando. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha... Julian! A culpa é que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando aí, já viu, é rock. Vai, Yuri. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando aí, já viu, é rock. Toma, toma, toma. Bota pra cima. Ei, oh, ei, oh. cobiçado é o DJ que agita. Tali cobiçado. Tali cobiçado. Tali cobiçado. Tali cobiçado. Tali cobiçado. O cobiçado é o DJ. É o DJ. É o DJ. É o DJ. É o DJ do caqueado. Faz o caqueado. Faz o caqueado. Faz o caqueado. Faz o caqueado. Caqueado, caqueado. Um, dois, três, oi. Esse aqui, pra novinha da favela, o ritmo é esse aqui. Vai Rodrigo GDG. Vai apagando tudo, gordinho. Pegando fogo. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, vai. Já vou batizar o anão. Essa é tua música, não? Te liga só. Todo mundo vai pro Liz e apaixonado. Bebo Liz e apaixonado, doido pra transar. Júnior Santorini. Doido pra transar. O dono do Vero Peso tá na área. Só na mão. Vai, vai. Fala, meu parceiro, Berré. Cobiçado tá tocando. É o número um. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Depois do hobby. Sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. Muita sequência de ladrão. Depois do rock te levo pra minha cama. Puxo teu cabelo, toda bandida ama. Cuidado novinha pra não ficar chapada. E no outro dia não vai lembrar de nada. Calcinha pelo chão e a dor de cabeça. Esse é o sintoma da noite de safadeza. Se der mole no meu camarote, vou logo te avisando. A gente bate forte. Bate, bate, bate, cheiro de perfume bom. Vai mais japa, minha amiga mais japa já tá na área com a gente. Sempre, sempre ao lado do Robson. Robson. Cobiçado. Essa é a vibe do cobiçado. Explode o bagulho. É DJ Gilvan. E meu império do hambúrguer. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Império do lanche, né? Tava vendendo maconha e vou cair na bolada naquele clima. Importante que é o império de todos. Falou pra mim que tava na vida bandida. Vai. Vida do crime, ele é o Zico Zé. Vai de neném! É ele, mano, isso não é vida. Eu vaqueiro da antiga. Tá perdido, cara. Soltava pipa, jogava bola de pute. Esculachava na... Anderson Melo! Perdendo a vida, estragando a juventude. juventude. Meu mano sabe bem onde vai dar esse caminho. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, moleque doido, vai, vai, moleque doido. Vai, vai, moleque doido, vai, vai, moleque doido. Vai, vai, moleque doido, vai, vai, moleque doido. Vai, moleque doido, vai, vai, moleque doido. Vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai. Brigava todo dia com a dona pra curtir o rock doido toda semana. O ruim é que era fofoca demais e ela acreditava. O jeito foi ter que virar o jogo, mudar meu status solteiro de novo. Desculpa, amor, mas isso não dá. Vai agora! Eu vou com minha favela por mim. O rei da coxina! Fui feliz com ela, fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela e as pepecas vêm em mim. Já fui feliz com ela, fiquei. O meu parceiro Gustavo já tá aí também. Sou favela e as pepecas vêm em mim. Vem em todos mim. Os canhões. Todos os canhões. Todos, todos. Canhões. Canhões. Todos. Canhões. Canhões. Cadê minha artilharia? DJ Artilharia! Tá aqui do meu ladinho. Só esperando a hora. Artilharia! Ele já preparou todos os canhões. Aí daqui a pouquinho, preparem-se para atirar tudo que tiver. Aí o negócio fica mais gostoso. Preparem-se para atirar tudo que tiver. Mais pólvora. Vai pipocando. Preparem o canhão principal. Agora, agora. Explode o bagulho. E bota pra cima, bota pra cima. Ei, oh, ei, oh. Mais pólvora. Me mandou te avisar que mais tarde. Pode empurrar. Vai empurrando tudo, DJ. Girando, girando, é o Tai Saldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o Tai Saldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego. Vai, rock, vai, rock, vai, rock. O meu parceiro, Fúria da Noite tá comigo. Cadê o Celo, Fúria? Será que ele já dormiu hoje? O cobiçada não dormiu. Desde ontem, meu irmão. Beradina com Tijuba agora no Pompino. Segunda pó. Galera da segunda pó. Eu quero. Galera da segunda pó. Viciado. Galera da segunda pó. Vai pipocando, pipocando. Vai, vai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. E toda a minha galera do estúdio Moda K, tá todo mundo! Essa, dança com... Valeu! Que onda é essa? É um super pop dando show na nossa festa. Tem muita gatinha. Que tô cutuca. Não cutuca, cutuca, cutuca. Encaixa, encaixa. Cutuca, cutuca, cutuca. Encaixa, encaixa. Cutuca, cutuca, cutuca. Encaixa, encaixa. Cutuca, cutuca, cutuca. Eu quero ouvir o grito da mulher que mete o chifre no seu homem. Deixa o cara ficar à vontade aí, viu? Na fuleiragem! Bora, Jailson! Vai, Rock! Tamo junto, papai! Cadê, cadê, cadê o combo? Cadê, cadê, cadê o combo? Cadê, cadê, cadê o combo? Olha o meu parceiro, Paulo Vino! Cadê, cadê, cadê o combo? Do Cachabão já tá comigo! Lá vem ele! E aí, Paulinho? Lá vem ele de novo! Lá vem ele, lá vem! Lá vem ele de novo! Lá vem ele! De novo. Vai, vai, vai. DJ Marcos e Gaiato tocando todas como se fosse na primeira vez. Tá rolando o sentimento, o movimento e o carinho que a gente tem. O aniversário da Jaque. Quando tu me der um sorriso eu te dou um beijo. Batatinha da Rave, o meu parceiro de menor, Renan Doideiro, meu parceiro Fúria da deixa Noite. Deixa o coração depois se abrir. Vai, vai. Quando tu me der um sorriso, eu te dou um beijo. Esse é sino. Vai, meu vereador. Estourei logo o Xandão, é de nem botar na mão. Porque é o Yuri e meu parceiro Tureba. Ela de vestido, o rei do frango. Surto, o que essa vai, Tureba. Bala de prata, o som de Abaitetuba. Se liga na. E meu parceiro Bad Boy, comando. O rei do churrasco da Padrotinha. Vem suave, vem com nós curtir o baile. As baletes que comandam. Vem, bebê. Sou linda, menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda, menina, que chega roubando a cena. Calcada pra viola e a balete no esquenta. O hino pro Vavá. Muito chato. Vai. Oh. Bora, Juninho da Royal Black. Go. Manicure número 1. Dias, Eris e Juninho, chegando o Bet. Vamos, Ju. Josimar. Meu coração é super pop, ter. Essa galera enlouquece com S. Dias, Eris e Juninho, chegando o Betinho e o Josimar. Bora, Toninho! Vai! No pancadão, dão, dão, dão, dão, dão. Vai jogando a mãozinha pra cima, é! Passando energia positiva! Bora sair do chão, Pompino! Vai começar! Everybody's going to the party, have a real good time! E doida! E doida! E doida tudo, e doida tudo! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Performance. É a minha banca de bombom diferente. Tudo facilita. Postura. Costa não dói. Everybody's going to the party, have a real good time. Pompilho! Vai, Julião! Vai, meu Uber! Ele, seu grande amor, sempre do ladinho! Vai! Alô, DJ Felipe Cobiçado! Fala, papai! E aí, papai? Tranquilo! Estremece a Amazônia, meu garoto! Hoje eu vou parar na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, só gostar. Hoje eu vou para nada. Bora, BC Mal, ó. Futebol, o meu parceiro Houston tá bom. Vai chapado e vai voltar depois das horas. Bora pagar. Toma, toma, o Michel Paulo Paulada tá comigo. Tá todo mundo endoidando pra cima. Toma, bora, Estevão, vai pra casa. Vai, vai. Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na Pepe. Ai, papai. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Quem gosta é a Nath do Piriquitão. Isso. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Vai, vai, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Tá de Malemos. Gabriel do Borel. Vai batendo a raba aí na retaguarda, vai. O Gabriel do Borel. Vai, vai, vai. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. O meu parceiro, sai, Robinho, tá comigo. Vai e vem. Entra seco, sai. Para, Robinho. Entra seco, sai molhado. O homem. Entra seco, sai molhado. Que é o rei da Florentina. Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot. E vem, vamos fugir. Vem, papai. Vem, rebolo na tapa. Eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. O Gabriel arrancou meu cabelo e me botou de quatro, botando pra fugir. Vai, André! Sento no bico da o meu parceiro André já tá aí comigo, ele e todas as meninas. O meu parceiro Paulo Vindo, tá todo mundo, valeu, Paulo! Eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. O Gabriel arrancou meu cabelo e me botou de quatro, botando. O Marcelinho, eu tô sentando. O meu parceiro André e o Leno Lucas e toda a Stifler da Clemação, tamo junto. Que só eu te faço gozar. Vem, papai. Eu gosto quando tu senta forte e vem sarrando na minha glock. E que eu vou te furar. Eu vou te furar. Eu gosto quando tu senta na. O que vão fazer lá, eu tô fazendo aqui, viu? E vem falando que eu sou fã. Que só eu te faço. Mas essa aqui é pressão maior. Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. E viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou. Foi até bom te encontrar. Mas é a beiradinha que eu amo. Me disse eu nunca me engano. Se tu quiser queimar um balão, balão. É só me chamar privado. Mas é a beiradinha que eu amo. E disso eu nunca me engano. Se tu quiser queimar um balão, balão. É só me chamar no privado. Várias mamas do Nubê que eu vou levar essa pra Viera. Várias mamas do Nubê que eu vou levar essa pra Viera. Vai ser papapapá, papapara, papapara, papapara. Checa dela, vai, vai, perereca, vem. Perereca, vai, vai, perereca. Checa dela, vai, vai, perereca, vem. Perereca, vai, vai. Terça-feira quero bônus. Toca essa no baile, ela vai sensualizar. Fica de quatro, joga na cara. Você vem coçando, que eu vou te sarrando. Você vem coçando, que eu vou te sarrando. Vou te sarrando. Caralho. Vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro. Bota a mão do baco, baco, tira a mão do ruco, baco. Vem de quatro, bota a mão do baco, baco, tira a mão do ruco, baco. Vem de quatro, bota a mão do baco, baco, tira a mão do ruco, baco. Vem de quatro, bota a mão do baco. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro puteiro. Vai, Jani! Vamos pra ganhar. Anderson DJ Nenê. E tá tudo bom. Roque, como tá aí, hein? Bigode infinito, cabelinho na régua, olhou pra mim, ele na... Aí tu olha pro Jailson, diz assim. Na régua, olhou pra mim. Vai, garoto! Aí eu falei assim, então vem qualquer meu Cris. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Sem drogas hoje, viu, gente? Senta, senta, senta. Vai! Ai, droga! Coisas da vida. Isso complica. Que às vezes bate vontade e eu taca pica. Ela gosta dessa putaria. Liga todo dia pra querer jogar papim. Já tô ligado que essa mina é mó safada. É desculpa da danada pra poder sentar pra mim. Aê, vai sentar, vai sentar, vai sentando. Outra vez, vem sentando. Outra vez, vou ter que parir uma até a vontade da minha. Que pariu mais uma vez com minha ex. Vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Por ter que pariu mais uma vez com minha ex. Por ter que pariu uma até a vontade da minha ex. Essa é a vibe do cobiçado. Papo reto. Já te falei que eu não curto adultério. Se eu tô contigo é compromisso sério. Não vai na pilha dessas mina aí, que elas não querem ver você sorrir. Se tá comigo, mina, fica de boa. Não fica nessa de estresse à toa. Tô quebrado. Pega a visão que eu já te falei legal. Elas quer tudo sentar no meu. Não deixa se levar, vou falar de novo. Amiga fofoqueira. É amiga fura olho, não deixa se levar. Vai, Julião do Uber! Amiga fofoqueira, é amiga fu. E ela quer sentar no seu lugar. E ela quer sentar no seu lugar. E ela quer sentar no seu lugar. Abre seu olho, porra. E ela quer sentar no seu lugar. E ela quer sentar no seu lugar. E ela quer sentar no seu lugar. Papo reto. Já te falei que eu não curto adultério. Se eu tô contigo é compromisso sério. Não vai na pilha dessas mina aí, que elas não querem ver você sorrir. Se tá comigo, mina, fica de boa. Não fica nessa de estresse à toa. Pega a visão que eu já te falei legal. Elas querem tudo sentar no meu grau. Não deixa se levar, vou falar de novo. Amiga fofoqueira é amiga fura olho. Não deixa se levar, vou falar de novo. Amigo fofoqueiro é amigo fura olho. Já inventaram o ha-ha-ha e também o pega-pega. A onda agora é, a onda agora é. O meu parceiro Leonardo Ubi aqui com a gente, ele se grande amor, Suzan. Tá aqui com a gente, CBCB, ao ladinho do Robert. Nego, nego, nego. Fala, Wallace. Tá solteiro? Tá solteiro, Wallace? Tô solteiro. Tá solteiro, Wallace? Tu tá solteiro, Wallace, do Fantasminha? Olha o Gurney. Que acho que pra música boa vai aonde? YouTube, não tem jeito. Bota ser shape. É o melhor. Meu piru, tua vindade. Vai Juninho da Royal Black. Meu piru, tua vindade. Tua vindade, tua vindade. Meu piru, tua vindade. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Meu piru, tua vindade. Meu piru, tua vindade. Brigava todo dia com a dona. Por ir pra Colômbia toda semana. Colômbia. A unha que era fofoca demais. E ela acreditava. O jeito foi Colômbia. Ter que virar o jogo. Mudar meu status solteiro de novo. Desculpa, amor, Colômbia. Mas isso não dá. Não troco minha Colômbia. Favela por nenhuma. Fui feliz com ela. Fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela. Essa boca vem de mim. Já fui feliz com ela. Fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela. Essa boca vem de mim. Vem de mim. Já fui feliz com ela. Mas hoje eu sou favela. Deixa a peca vir em mim. Vem em mim. Vem em mim. Olha quem tá pintando na área aí, ó. O meu parceiro Paulo do Roxy Bar. O meu gerentão do Roxy Bar, tamo junto, garoto! É maravilha, faz um favorzinho. O cara que comanda o Roxy Bar no Grão Pará, meu irmão. A bundinha. Bora, Marco, bora, Paulo! Joga a bundinha pra mim. Esses são os três macetes para conquistar você. O primeiro. Eu vou subir. No segundo. Eu vou descer. No terceiro macete. E vai quicando, quica, quica, quica. Quica, quica, quica, quica, quica pra você. Quica, quica pra você. Eu duvido. Você aguenta uma dessas. Quica em mim, preleca. Sarra em mim, preleca. Pula em mim, preleca. Sarra em mim, senta em mim. Dança em mim, preleca. Vai descendo, baby. Vai subindo, baby. Mexe. Para meu parceiro Rock. Quero te... Equipe B, estado Itabanã. E você quer... Já aqui comigo. Tenho que... E dia 11 de maio, já fechado o camarote número 8 pros caras, viu? Descendo, vai ser um pipoco! Vindo, baby, me xingando. Esse camarote não vai ser fácil, viu? Eu tenho que você. Bora, Jailson! Tenho que. Toda a minha galera aí do Que Bebeixa, tamo junto! É, oh, vai descendo, baby, vai subindo, baby, me xingando. Jailson solitário, era isso que eu queria lembrar. Eu tenho que você quer. E aí, Zá? E o que é meu? Cê sabe, tem. Yeah. Oh. Vai descendo, baby. Ai, vai subindo, baby. Eu quero te provar. Ai, vai subindo, descendo, subindo, subindo. Oh, oh, oh. E quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. E quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Se tiver alguém do Paixão, dando um gritão, aê! E a galera do Leão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. A galera do Leão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. A galera do Papão, vai! Se liga na ideia, então vamos assim. Quem torce para o Remo, dá um gritinho para mim. Remo! Vai, vai! Então, ia-ha-ha, uhul, eu torço pro Paixão. Vai, vai! Ia-ha-ha, uhul! Ia-ha-ha, uhul! Oh, meu pai, eu torço pro pai. Oh, meu pai. Eu torço pro pai. Oh, meu pai. Então, Remo. Toma. pro pai Sandu. Ia, uhul. Ia, uhul. Ô, meu pai, eu torço pro pai. Ô, meu pai, eu torço pro pai. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar. Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá e entender o sentido quando o DJ detonar. Solta o rap, DJ! Quando estava triste o meu coração, eu fui para um canto e fiz essa canção. DJ, solta o solitário para todos os apaixonados. Essa é a vibe do cobiçado. Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. De bicando pipa, saudade dessa idade. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. Entre o sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete. Carrinho de rolimã não atiçava as piriguetes. E que se for do personagem que quer me ver infeliz, que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos xaropando com samba desses cara preta. Na baixa não. Me deixa longe dessa estreita. Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra. Oh, traz outra cerveja pra mim aí. Me deixa longe dessa estreita sensual. Mexe com minha mente. Me deixa muito louco sem usar entorpecente. Mas eu sou paciente, porém meio delinquente. Os olhos observam, mas o coração que sente. Começo pode ser final, final pode ser começo. A escolha de um sonho, claro que vai ter um preço. Hoje é rolê de aro 20, champanhe nessa suíte. Tá vendo o lado bom, mas não vai tocando tudão, cobiçado. Não quer me taxar de boy, não sabe o meu passado. Quem disse que o favela não pode morar no lago? E dá um frevo tipo aqueles que rola lá em Dubai. Acordar no outro dia com a ressaca do caralho. Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. Ela é Patrícia, mas gosta de um malandro. Cheia de malícia, quer andar onde eu ando. Ela é Patrícia. E aí? Gosta de um malandro. Bora, Robi! Aparência. Bora, espetacular! Gana o comando. Ela quer bandear, quer se aventurar onde não é o seu lugar. Quer correr o risco sem medo de apaixonar. Pequenos detalhes sobre ela. Nasceu num bairro nobre, seu cupido na favela. Ela quer bandear, sabe que a laje no morro. Deixa pra aqui meu parceiro também. Ela não tem frescura, cara. Vovó do fundo das milhas. Pequenos detalhes sobre ela. Eu, avó, nasceu, um abraço pra você, maninho. Cupido na favela, é de Opala. Nota madrugada, Ama tá do lado do banco com a cara fechada. Ou quem sabe prefere o rolê de caravana. E aí, Zezinho? É de manhã, da semana boy tá pro ano. E ela fala que eu sou culpado, que eu sei o jeito certo agora de fazer o que é errado. Perfume de malandro em bairro nobre faz estrago. Valores raros são poucos que tem. Edição limitada igual a mim não há ninguém. Acho que percebeu que o sol aqui é mais intenso, que o jeito que me visto não vale mais do que penso. Prefere adrenalina, então sai da rotina. Prefere meu barraco em vez da casa com piscina. Eu até meditei, até meditei, até meditei, até meditei, até meditei, até meditei, até meditei, até meditei, até meditei, até meditei, até Aparelhagem, aparelhagem, aparelhagem, aparelhagem, aparelhagem mais querida e contagiante do momento. Aparelhagem de porte médio de maior pressão do Pará. Mega Robson, espetacular.